Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ao Café Brasil, o nosso programinha num cantinho do seu radinho. O tema do programa de hoje é instigante. Eu vou falar de vários tipos de silêncio. E para começar, que tal uma provocação de Abraham Lincoln, hein? É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Silêncio. Você já reparou nele, hein? Vivemos num mundo tão barulhento que quando nos deparamos com silêncio dá até medo, né? Meus filhos, por exemplo, dormem com um aparelho qualquer ligado, fazendo um barulho no quarto. Pergunto a razão, eles dizem que não suportam o silêncio. Você também é daqueles que quando chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, é? Sabe que não vai assistir, mas precisa daquele barulhinho ali para quebrar o silêncio. Pois é. Parece que o silêncio está irremediavelmente ligado à sensação de solidão, não é mesmo? E a maioria dos humanos odeia a solidão. Daí detestar o silêncio. Mas, fala a verdade, hein? Você já experimentou o silêncio para valer? Eu experimentei numa ocasião especial. Foi no ano de 2001, quando fiz minha viagem para o campo base do Monte Everest, no Nepal. Estávamos hospedados num hotel chamado 8000, de onde sairíamos no dia seguinte para Gorakshep, a última parada antes do campo base, e onde fica o Monte Kalapatar, que eu pretendia escalar. Aproveitei a manhã de sol, em que eu estava bem disposto, e enquanto a turma descansava, fiz uma caminhada particular. Subi toda a encosta até chegar ao topo dos morros ao lado do hotel. Dali, pude avistar toda a geleira do Khumbu até a cascata de gelo que fica no pé do Everest, por onde o pessoal começa a escalada da montanha. Que lugar! Uma imensidão! Os olhos percorrem aquela paisagem por quilômetros e nenhum ser humano. Frio, gelo, neve, céu azul, nuvens em formas maravilhosas e solidão. Solidão como nunca senti em minha vida. Uma solidão agradável de quem repentinamente se vê com todos os laços cortados com a humanidade, mas sabendo que seus amigos estão ali embaixo. E o silêncio. Automaticamente, meus ouvidos procuravam um som, um vento, um corvo, alguém falando ao longe, mas nada. E eu ali, e um astronauta em Marte, deve ser a mesma sensação. Com a diferença de que o astronauta está conectado com o mundo, falando com seus amigos. Deu vontade de sentar ali e ficar até alguém me encontrar. Mas aí a gente cai na real e vê que está sozinho, num lugar onde pode-se simplesmente desaparecer, dependendo de onde você cair. Foi naquele momento que eu me dei conta da minha fragilidade, de como somos pequenos diante da natureza. E foi aquele silêncio que me despertou para a realidade. Estava na hora de voltar para a segurança dos ruídos da minha equipe. Foi uma experiência fascinante. E hoje, quando imagino um jeito de quebrar o silêncio, eu recorro às minhas origens caipiras. O cheiro de mato e o pó da estrada. fez grande sucesso com a disparada. Consolando a mágoa do triste violeiro. Viola de pinho é bem brasileira. Atravesso fronteira, mostrando a beleza pra terra estrangeira. Do nosso sertão é a mensageira, é o verde amarelo da nossa bandeira. Você tá ouvindo com Tonico e Tinoco, Viola Cabocla, de Tonico e Piraci. Eu conheço pouca coisa melhor do que o som de uma viola para quebrar um silêncio, sabe? E aí, hein? Vai um cafezinho aí, hein? Viola de pinho, seu timbre não falha. Criado no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de paia. Mostrou teu valor vencendo a batalha, morto pro sertão trazendo a medalha. É o verde e amarelo da nossa bandeira. E para continuar falando em silêncio, eu vou trazer uma poesia para você. Uma poesia chamada Há Silêncios e Silêncios, de Fernando Clímaco Santiago, que diz assim: Há silêncios e silêncios. Há o silêncio da madrugada. Há o silêncio da serenidade e da paz, que é íntimo. Há o silêncio do humilde, que é prova de amor. Há silêncios e silêncios. Há o silêncio das pedras, há o silêncio dos homens. Há silêncios que ferem muito mais que o mais ensurdecedor dos ruídos. Há vozes que calam quando podem falar, deixando um insuportável silêncio no ar. É o silêncio da omissão. São vozes sem voz, é gente sem vez. O silêncio da omissão é o campo perfeito para que alardeiem os sinistros sons da injustiça e da miséria, da escravidão e da desigualdade. Como ervas invasoras e parasitas, aproveitam-se do nosso silêncio de pedra e crescem, espalham-se, dão frutos. No entanto, o nosso silêncio de pedra não é o silêncio das pedras. Estas servem à natureza e são colaboradoras da vida. Nosso silêncio é o da inação e do medo, do comodismo e da ausência da cidadania. E assim, não servimos à vida como servem as pedras. Café Brasil. Quantas vezes você já viu um juiz parar o jogo de futebol ou só iniciá-lo depois de um minuto de silêncio, hein? Quando a gente vê a cena, logo sabe que estão homenageando alguém que morreu. Você já ficou curioso em saber como é que isso aconteceu, hein? Como é que começou? Pois saiba que tem um brasileiro envolvido nessa história. O texto Um Minuto de Silêncio Faz 90 Anos foi escrito por Duda Guinness, diretamente de Lisboa. Mas antes do texto, eu vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo. Tocar música portuguesa no Café Brasil. O silêncio da guitarra que a minha alma se agarra, como se fora de fogo, noite se demora, que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Em meu peito se demora, que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Você está ouvindo O Silêncio da Guitarra, um fado lascado cantado por Marisa, uma das mais importantes cantoras portuguesas, considerada por muitos a sucessora de Amália Rodrigues. Marisa é moçambicana e canta que é uma maravilha. Lisboa, cais de saudade, onde uma guitarra há de tocar um triste fado. Quando a alma se agiganta, a tristeza também canta num pranto quase parado. Quando a alma se agiganta, a tristeza também canta num pranto quase parado. O silêncio da guitarra. De todas as invenções portuguesas, a mais universal e mais difundida é, sem dúvida, o minuto de silêncio. Ou um minuto de silêncio com o qual presta-se homenagem a um morto ilustre. Tudo começou em 1912, com a morte do Barão do Rio Branco, ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil e pessoa muito querida em Portugal, por ter sido um dos primeiros estadistas a patrocinar o reconhecimento da República Portuguesa em 1910. José Maria da Silva Paranho Júnior nasceu no Rio de Janeiro a 20 de abril de 1845. Filho do também diplomata que se tornou famoso sob o título de Visconde do Rio Branco. Político competente, o Barão foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante os governos presidenciais de 1901 até a data de sua morte, em 10 de fevereiro de 1912. A sua morte teve tal repercussão no Brasil que o governo baixou um decreto adiando o carnaval, para que esse período de festas não coincidisse com o luto nacional. Você consegue imaginar algo assim? Isso é coisa da antiga, né? Por falar em antiga, uma pausa para os nossos comerciais. Mapim, venha correndo, Mapim, chegou a hora, Mapim, bela liquidação. Mapim, tem tudo aqui no Mapim, muitos descontos, Mapim, bela liquidação. Correndo Mapim, chegou a hora, Mapim, é a liquidação, liquidação do Mapim. A morte do Barão do Rio Branco causou um forte impacto em Portugal. A Câmara dos Deputados, na sua reunião do dia 13 de fevereiro, em homenagem ao morto ilustre, suspendeu a sessão por meia hora, como era tradicional. Já na reunião do Senado, no dia seguinte, houve uma inovação que revolucionou a história. O presidente, aludindo ao falecimento do senhor Barão do Rio Branco, recordou que os altos serviços por aquele estadista prestados ao seu país e a circunstância de ser ele ministro quando o Brasil reconheceu a República Portuguesa mereciam uma honra especial. Honrou também o Barão do Rio Branco as tradições lusitanas da origem de sua família e, por tudo isso, o presidente propôs que durante 10 minutos... e como homenagem à sua memória, os senhores senadores se conservassem silenciosos nos seus lugares. E assim se fez. Cumpriu-se, então, o primeiro momento de silêncio que se tem notícia, numa sucessão que se vem prolongando até os nossos dias. Depois daquele dia, todas as vezes que morria alguém passível de homenagem, o legislativo português repetia o gesto. E com o tempo, De 10 minutos passaram a 5, depois a 1, como atualmente. E em seguida, as casas legislativas europeias copiaram o modelo português, e daí para o resto do mundo, ganhando a visibilidade, sobretudo nos estádios esportivos. Tinha que ter um brasileiro envolvido nessa, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Pois é, existem silêncios da natureza, silêncios de homenagem, silêncios de meditação, mas existem também os silêncios forçados, como aqueles da censura, que cala a voz dos que têm ideias diferentes daqueles que têm o poder. Censura. O Brasil passou por isso algumas vezes desde que foi descoberto. A censura, de todas as formas, se fez presente em nossa história e a experiência mais recente aconteceu durante o regime militar, iniciado em 1964. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Se na calada da... Após a promulgação do Ato Institucional número 5, todo e qualquer veículo de comunicação deveria ter a sua pauta previamente aprovada e sujeita à inspeção local por agentes autorizados, os censores. Obviamente, muitos materiais foram censurados. E os artistas, jornalistas, o pessoal envolvido não tinha como publicar e arrumou jeito de dar um balão na turma. Algumas publicações impressas simplesmente deixavam trechos inteiros em branco. Outros publicavam receitas culinárias estranhas que nunca davam certo. Além de protestar contra a falta de liberdade da imprensa, tentava-se fazer com que a população brasileira passasse a desconfiar de torturas, de mortes por motivos políticos, que a população desconhecia. A violência do Estado era notada nos confrontos policiais e quando algum conhecido desaparecia. Mas ela não era imaginada nas proporções reais que tinha. Aparentemente, o silêncio imposto em relação às torturas era para que menos pessoas se revoltassem e a situação se tornasse, então, incontrolável. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Além da resistência, ora camuflada, ora explícita da imprensa, artistas vinculados à produção musical encontraram como forma de protesto e denúncia compor obras que possuíssem duplo sentido, tentando alertar aos mais atentos e tentando despistar a atenção dos militares, que geralmente descobriam que a música se tratava de uma crítica a eles apenas depois que era aprovada e era um sucesso entre o público. Um dos exemplos mais marcantes do jogo linguístico e musical presente no período é a música Cálice, que você escuta no fundo. Nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça. Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice foi composta por Chico Buarque e Gilberto Gil para ser apresentada no show Fono 73, que foi organizado pela antiga gravadora Fonogram no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, em 1973, em plenos anos de chumbo. A letra da música, provocativa ao extremo, foi censurada. Eles começaram a cantar sem letra e os microfones foram sendo desligados pelos censores. O pessoal do MPB4 ia trazendo outros microfones que também eram desligados. Mas, felizmente, esse momento ficou registrado e é isso que você vai ouvir agora. O silêncio imposto pela censura. Thank you. afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Vinho de sangue. Elovejo, what you all have voted. Cálice. Shalaus, tita, o siama. Cálice. Shalaus, de caça, o ticala. Cálice. Shalaus, kiti, ilumina. Cálice. Shalaus, kode, uma. Cálice. Chega hoje, jipo do mano. Cálice. Shalaus. Cálice, cálice, cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue, arroz agrega para dar. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Darapunda, titararuda. Parapunda, parapunda. Darapunda. Tem som? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Cálice. Pois é, você ouviu Chico Buarque e Gilberto Gil cantando Cálice em 1973, em plenos anos de chumbo e sendo censurados. O pessoal, os censores cortaram todo o som do local, mas só esqueceram de cortar o som que estava sendo enviado ao ar pelas rádios. Portanto, essa gravação sobreviveu ao tempo. É o silêncio imposto como arma de pressão. Em homenagem ao silêncio, eu vou terminar o programa de hoje com ele. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram presentes Abraham Lincoln, a cantora portuguesa Marisa, Chico Buarque com Milton Nascimento e Gilberto Gil, e Tonico e Tinoco. E para terminar, a frase de Camillus Barbaro, escritor e poeta italiano. Um amigo é alguém com quem podemos estar em silêncio. Olha, estamos empurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, de Galson, não estava no programa, não. Tava no programa, claro, tá no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil. Ah!